brilho do sol. Sua boca, o sabor do mel. Sua pele é macia como a seda, como a folha de papel. Seus beijos me levam à loucura, fantasias numa noite de motel. É assim o nosso dia a dia, amor com pão e mel. Seus beijos me levam à loucura, fantasias numa noite de motel. É assim o nosso dia a dia, amor com pão e mel. Nós brigamos. Quem não conhece começa a pensar. Mas estou indo embora, no outro dia vou voltar. Numa noite de motel. É assim o nosso dia a dia, amor com pão e mel.